Este disco trata da história e da vida de um cachorro chamado Dogão e seu ambiente. Qualquer semelhança com o mundo humano é mera coincidência. Se você se ofender com situações ou palavras contidas nesse disco, é só apertar o botão stop do seu aparelho.